completo como você nunca viu igual. Onde eu vi você, em sonho. Onde eu te beijei, no sonho é com você, aos meus pés, mas nunca te vi. Poder te tocar, meu sonho, e realizar, meu sonho de viver com você, ser sempre real, nós tão longe, se me acordar, nós tão longe, por ti eu vou, aos limites, conquistar. Te tocar, meu sonho é realizar, meu sonho de viver com você, ser sempre real, nós todos sempre acordar, nós todos por ti eu vou, aos limites de conquistar pra viver só. Gigante dos Paredões vem aí. Nova Super Beam Sound Flash e seu gigante paredão lá. Super Beam Sound.